consigo ficar nem um minuto sem você. Toda vez que eu acordo no meio da madrugada, olho de um lado para o outro à sua procura. O coração acelera e bate o desespero quando percebo que você não está do meu lado. Quero seu apoio para esquecer seus problemas, que se for do mundo. Quero curtir o momento com uma lata na mão. Vou curtir minha lombra jogado na rua, caminhando sem rumo. Amiga eu nunca tive mesmo, família muito menos. Tenho apenas um cobertor velho que me esquenta do frio, um bermudão e uma camisa velha do Flamengo. Minha mãe me abandonou quando eu fiz 8 de idade. Pedi esmola no sinal para poder comer, até o dia que fui apresentado pra você, amor. A primeira vista, primeiro contato, que tive a melhor coisa dessa vida. Me sentia o dono de tudo, cada segundo com você eu curtia como o último suspiro da minha vida. Dispara toda vez que eu te vi. Me custava 10 contos. Se fosse pra parar e pensar, jamais ia te procurar. Principalmente pra quem não tinha um tostão no bolso. Tinha que roubar pra sustentar meu vício, já que essa te esmola. Tava difícil, os playboys se virava cara cada vez que eu aproximava. O pensamento em você me deixava louco. A vontade de usar, tomar de contato, meu corpo desespera, a boca seca. O diabo incentiva o uso da sua criação, pedra de craque, mó ilusão. Sem você não sou ninguém, tudo que eu queria era capaz. Cada vez que eu estava com você, até que ponto que eu cheguei pra correr da solidão. Algo que atormentava hoje não é preocupação. Cometi o maior